Passarinho do 2228, pushback e acionamento. Passarinho do 2228, autorizado, Vitória da Conquista, nível 180. Decola da 10 com primeira curva à direita na saída Arbon, 1 na transição Elefa. Após Elefa, Oplore conforme rota. Transponder 5040, controle em 120 decimal 8. Nível 180, decolado no 0 direita, Arboruno, Eletro, Plot, confirma, 5040, transponder, 12080, o controle, está pronto, por tiver acionamento. Gente, passarei dos 2228, protegimento correto, autorizado, por tiver acionamento, reporte, tá? Acordando. Sanildo 2228, 35 POB, 4 horas e 50, alternando Salvador, pronto, táxi. Esse é via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama 2, em 1 no 8, 295, posição, pronto, espera, chama pronto, altímetro 1-0 no meio. Pátio Índia, ponto de espera, chamada pronto, comi 16, o passaria 2222. Passaria 2228, próximo ponto de cara 90, pronto. Passaria 2228, autorizado. ANL, colapso 10, vento 160 graus 089. ANL, decola 90, 2228. Beleza, 2228, decolou os 35, chama controle 120.8, bom voo. 208, boa. Controle Salvador, passaria do 2228. Passaria do 2228, contato radar, suba para o nível de voo 180, via sair da Arboruna. Via Arboruna até 180, 2228. controle, o seu 3170. Prossiga, Stan 3170. Stan 3170, perdeu contato com o centro. Tá ligado de descida aí, essa. Tem, te aguardo. Zona 70, desça para o nível de voo 100, prossiga na chegada Bomed 1 no Alfa. 100 na Bomed 1 no Alfa, então 3170. 3170, a Sony identificação. Identificou, 3170. O 3170 poderia voar Duna? 3170 voa ITAP dessa via para 2000 pés, o ajuste é 1096. 1096, 3170 ITAP. Sali do 2228, chame Teto Recife, na frequência 26.0, alternativa 28.8. 260.288, boa. 3170 autorizado, ILS-XA, reporte estabilizado. Estabilizado, obrigado, 3170. Mantenha a duna, reporte estabilizado. Mantém, reporte. Salvador, boa noite, Xené 62, 12, com a Charlie. Xené 62, 12, boa noite. Desça via chegada Bomed 1 Alpha para 2000 pés, o ajuste 90 no meio. Bomed 1 Alpha para 2000 e 62, 12. Corrigindo a chegada Bomed 1. Bomed 1, Autorizando 70, chame torre na frequência, no 8.95. Chama a torre 3170. Torre Salvador, Boa, 3170. 3170, autorizado pouso piscina 0, vento 1, 50 graus, 059. Livre pouso no 0, 3170. Solo 04, Liberia Direito, Taxi Via Alfa Juliette, até o gate 10. Alfa Juliette pro 10, 262, 12, autorizado e Eletro C, reporte estabilizado. Autorizado, Cojará, estabilizado. Chané 62, 12. Controlador, boa noite, 6908, para o 150. 6908, boa noite, desde sua via chegada a Bomed 1 para 2000 pés, o ajuste é 9095. 2000 pés, 9095, via Bomed 1, 2608. Controle 6908, pode voar em SAP, está presente? Autorizado. SAP 6908. bom dia, o Mike X-Ray Hotel. 2 chame Torre Salvador na frequência no 8, sinal 95. 895, graças, boa noite. Salvador, boa noite, Xané 62, 12 na final. Xané 6212, tráfego avistado, NH1095, autorizado por posição 0, vento no 60 grau 05. Livre pouso, 1-0, Xené 62, 1-2. Mais 1-6-9-0-8, autorizado e elétrico, reporte estabilizado. Autorizado 6-6-9-0-8. Havana 6212, solo a 119, libere a direita, taxi via Alfa Juliette até o gate 05. Celebrando a direita, Alfa Juliette para o gate 05. Salvador, bom dia, coluna 592. Coluna 592, bom dia, na chegada da Bom Medi 1, desça para 4 mil pés, o ajuste é 9095. 4.015, 9.095. Prossiga na descida para 2.000 pés, autorizado em LSXC, reporte estabilizado. Para 2.000, reportar estabilizado na estreia 3.520. Passando Duna, visual. Azul 6908, chame Torre Salvador, na frequência 98, decimal 95. 1895, obrigado, boa. Oi, boa noite, 6908, final de 5.6. 6908, autorizado o pouso, pista 90, vento 960, grau 06. Sobre pouso 90, 6908. Pouso, calça dente, for médio, arrive, send to flight level 050. Continue, flight level 50. Tá right.